3520, espera pronto. Autorizado, LN Decolata 3520, vinha turno 40 graus com 10 nós. Livre LN Decolata 3520. Oito no site aprovado, gente, tá? Decolada agora, 37, controle em 20.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAM 3520. Bom dia, TAM 3520, contato radar, suba para nível 190 na saída PUCA. 190, saída pouca, TAM 3520. Romeu e Salvador, transferindo 99 para a posição de treinamento de Verona. Mantenha a posição, o tráfego da Gol vai iniciar o táxi, assim que o mesmo livrar, está livre. 3399. Aguardando 3399. Para o táxi Gol no 817, 1410 a bordo, 6 horas e 50, alterna Galeão. Firme só o autonomia, 6h50 ou 3h50? 03, 3h50. Sente, é aprovado o táxi, Sevilla, Índia, Alfa, reporte pronto, ponto espera, ajuste 1015. Esse táxi Índia, Alfa, vai para o campo de espera, 1015, ligou no 3399, após o tráfego da Gol, está livre, 3399, chama o táxi. Após o tráfego da Gol, está livre, 3399. Zero, chame centro Recife em 126.85, alterna 125.45. Recife 126.85, alterna 125.45, tá 3520, bom dia. Bom dia. Tudo certo, está colado agora os 44, controle 120.8, bom voo. Obrigado. Controle, eu vou no 8 no 7, contato radar, suba para nível 360 na saída da Elba. 360 na saída da Elba, autoriza após 2 mil pés da Elba, após 2 mil pés autorizado, proa de Leda. Proa de Leda, Obrigado. Está pronto para o táxi com 139-139 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alterna Galeão. O 3399, táxi aprovado, India Alpha, aeroporto pronto, ponto de espera, ajuste 1015. Prioridade de India Alpha, ajuste 1095-3399. Salvador, isso, Juliette Alpha. Prossiga. Alfa solicita autorização de rebote 43 para o posição 4 do pátio principal. Autorizado, me escuta permanente e reporte pé. Escuta permanente e reporte a pé. Salvador da 3399, espera piso 0, pronto. Decola, vento 150 com 10. Autorizada Ariane, decolar piso 0 da 3399. 99, decolada agora 51, no controle 10.8, bom voo. Obrigado, bom dia. Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 8937, controle TAN 3399, bom dia, decolou. Bom dia, TAN 3399, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, 3399. TAM 3399, super restrito nível 340. Servindo restrito, 340, 3399. TAM 3399, chame centro, Recife 125 decimal 1 alterna 133 decimal 25. 799, bom dia. Bom dia. Tá 349,